Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. Beleza, moçada? Salve, salve! Tá começando agora o nosso Super Programe-se! Pra você que pluga com a gente aí em todo o Brasil, aqui através da sua rádio favorita, onde você escuta só as músicas que rolam no Brasil e no mundo. Só música! E aí, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, estamos juntos a partir agora aqui na programação 10 da sua rádio. É o programa, sim, pra você participar é facinho, facinho. Basta você indicar 4 músicas e enviar pra nós no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Ou se preferir, entrar lá no nosso facebook.com/programeasua e deixa o seu recado, o seu pedido, o seu beijo, o seu abraço. Falando nisso, deixa eu mandar beijo, abraço, aperto de mão pra você que faz aniver hoje, né? Tá trocando cidade. Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muitas... E muitas coisas boas, né? Claro. Vamos lá então, pra começar legal, tem Jorge Miranda de Rio Grande, Piauí. E tá firme ouvindo o som bacana com Rapa, Anjos, Paulo Fernandes, Um Ser Amor, The Illuminers, Jorge, tem Gustavo Lima numa boa, Ilha Bonita. Tá começando bem o nosso Programe-se. Ironil do Tex, toca sua música no Programe-se. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa que se viver em qualquer lugar. Anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem. Pra você, pra mim, pra você, pra mim.

de volta no seu rádio. Programe-se. Beijo, moçada, estamos de volta aqui no nosso Programe-se pra você ligadinho em todo o Brasil. Basta você plugar lá no nosso facebook.com/programe-se no ar. Ou se preferir, pode mandar aí as suas músicas favoritas. Aquela que você só curte aqui na sua rádio. É simples, simples. Dica lá, 4 músicas, envia pra nós no nosso e-mail programeasua@hotmail.com. Olá, tudo bem? Aqui é Nonildo Tex, estamos juntos aqui no nosso programa que é show de audiência. E continua, vamos lá então. Essa aqui vai pro Claudio Lô, lá de Osasco. Tá plugado com a gente, vai se dar bem, vai curtir uma sequência show de bola. A primeira tem Demi Lovato com Hot Take, Grupo Sambô, Toda Forma de Amor, Henrique Juliano com Tá Namorando e Me Querendo. E pra fechar legal a sequência tem Selvagens, A Prova da Lei, Brasileiro, aqui no nosso programa. Esse que tá bom demais. Nildo Tex, toca sua música no Programe-se. Never put my love out on the line, never said yes to the right guy, never had trouble getting what I want, but when it comes to you I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Around, I get paralyzed, and every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. Like you, make me wanna act like a girl, paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me go. Programe-se! Programe-se! Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra pedir, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma bola encolhida. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa. Participe pelo Face, facebook.com/programa-se no ar. Pra que foi se envolver com alguém, se todo mundo ainda sabe que você me ama? Tá escrito no seu olhar, tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama. Vou dizer que não fiquei surpreso quando manda sua amiga me dá seu telefone na balada aquele dia. Agora é minha vez de dar o troco em você. Vou telefonar pra te dizer: será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Dizer que não fiquei surpreso quando mandou sua amiga me dá seu telefone na balada aquele dia. Agora é minha vez de dar um troco em você. Vou telefonar pra te dizer: será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherengo? Olha pra você, tá namorando e me querendo. Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer, assim não vai rolar. Programe-se! Então você é o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas. Futebol e cerveja é mesmo fantástico, tá na folha no povo, não é eclesiástico. Utopia pra você, rádio TV para a China. Nossos heróis de verdade morreram por covardia. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. Pobre, rico, classe média, levante a mão quem já sentiu puxar a sua rédea. Nas prisões eles traçam planos de fuga, enquanto suas esposas puxam as rugas de filhos a herdeiros, sangue e sugas. É a nação que corre com passos de tartaruga. Desculpe se a letra está ficando difícil, é que eu nunca treinei para fazer comício. Nasci e me criei em Fortaleza, não tenho e nem faço questão da vossa nobreza. Yeah! deixar a sua rédea. Você também é música não pra cabeça, mas feita pro pé. Já que é assim, então segura mais essa. 17 milhões vivem nessa miséria. Mas você não precisa se importar tanto com isso. Quando esse tapa se for terminado está o serviço. Pode crer, bote fé, tudo vai voltar ao normal. Não era isso que você queria ouvir afinal. Não! Porque eu sou brasileiro. Meu ano só começa quando passa fevereiro. Levante a mão quem já sentiu puxar a sua rédea. Bom, pra você ligadinho aí em todo o Brasil, curtindo só o musicão aqui no nosso programa. E sim, vamos lá rapidão aqui pro nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E aí, pra você ligadinho aí em todo o Brasil, aqui através da sua rádio favorita. Muita música, muito bate-papo. E pra você que interage com a gente aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Programe-se aqui na sua rádio. Ó, facinho, facinho. Entra lá no nosso facebook.com/programe-se no ar. Ou se preferir, vai lá no nosso e-mail, indicando quatro músicas e oferecendo pra quem você quiser. Programa a sua, @hotmail.com. E se preferir, pode também lá, ó, texstudio@hotmail.com, só procura lá no Facebook, Eironildo Tex, tá bom? Participe pelo Face, facebook.com/programe-se no ar. Onde mais participação, agora meu amigão Kaique, de Barão de Grajaú, Maranhão, Marcos Ibeluti, Irracional, Léo Rodrigues, Soltinha, Michel Teló, com Paulo Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil, só aqui no nosso Programe-se. Eronildo Tex e o Programe-se. Basta apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque, perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero

Programe-se com Miro Nildo Tex. Bom, gente, valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia, valeu demais pela audiência aqui no nosso Programe-se. Amanhã a gente continua, tá bom? E você pode deixar aí o seu recado no facebook.com/programesinual ou na página lá do nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Abraço, beijo, aperto de mão e eu tô vazando. Tchau! Um beijo e se vê! Tchau, tchau! Fui! Você ouviu pela sua rádio, Programe-se.